Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Temos aquí sentada a mesa de da Radio Raposeira, da Radio Burlaverde 2025, ao lado dunha fermosa fonte na Praza do Recreo, a compañeira Paloma, que nos ven a contar un pouco como é a situación agora mesmo alá baixo ese proxecto terrorífico e que eu creo que é probablemente o proxecto clave, non, de que a mina, a mega mina de litio de Covas do Barros, na cal creo que é onde a loita é máis importante, xa que se se consigue parar a mina de litio de Barroso, párase todo. Oi. Entón, como está a historia, Paloma? Contanos. Pronto, eu quería decir já, por empezar, obrigada de novo de estar acá. Eu gosto moito. Faz un año que nos encontramos tamén para falar sobre noso megaproxecto. Então, é uma mega mina, mas eu gosto sempre de falar de mega projeto no sentido que são, seriam quatro minas a céu aberto, quatro escombreiras e um barragem. Pronto, que seria uma escombreira líquida. Faz um ano, acho que estávamos em uma situação que explica um bocado nossa situação agora, atual, que é uma situação que está péssima, verdade. Estamos mesmo em uma situação muito complicada. Faz um ano falava de que impedíamos uma máquina entrar em um terreno baldio, que aqui é... Monte vecinal, seria aqui. Exatamente. Então isso foi um bocado a primeira vez que uma máquina estava a tentar entrar à força em um terreno. Como não conseguiram entrar nesse terreno e nós outros tentando comprar, tentando usurpar, pronto. Nos chegou em dezembro de 2024. O que chamam servidão administrativa, o que eu chamo expropriação, que dá o direito legal à empresa de entrar em terrenos baldios e em terrenos privados. Então, já desde dezembro, pronto, temos máquinas a destroçar de maneira muito violenta nossos montes. E, em paralelo, temos uma intimidação cotidiana da parte da empresa, que tem duas empresas de segurança privada que estão a fazer turnos em nossas aldeias e em nossos montes, dia e noite. É dizer, estamos a falar praticamente que a situação foi ante uma reação total, ¿no?, por parte da empresa, e que uma lanzou uma ofensiva total, según tengo entendido, ¿no?, o sea, pasándose completamente, voy a falar así, polo forro dos huevos a suposta legalidade, bueno, as súas propias leis, metendo a maquinaria por riba da xente, metendo a sicarios, ¿no?, a mercenarios, sicarios contratados para intimidar a xente, invadindo non só as terras de Barroso, senón a propia aldea de Barroso, ¿no?, e decir, instaurando un réxime de terror, de un sicariato máis puro estilo mafioso, ¿no? Creo que estamos falando un pouco disto, ¿no?, agora. Sí, o sea, eu usaría o mesmo vocabulario. Despois, sobre o terror, eu sempre falo de iso, acabo de voltar de França, onde há tamén proxectos de mina de litio e en que estamos moito en contacto. E eu estava a ver que estava a falar de unha maneira moito, depressiva, tipo, sempre acabava sobre essa coisa da intimidação. Acho que já faz, ainda não faz um ano, em verdade, mas acho que o terror também já é outro sentimento. O terror, acho que o terror faz parte da luta em defesa do território e terras desde que a primeira ocorrência, que seja uma mineria, falávamos de eólicas, falávamos de tudo isso. Acho que o terror nunca nos solta, mas acho que também o terror em um momento se troca de cara. Então acho que também agora é mesmo uma... Ou seja, o terror e também a emoção de injustiça, de estar sozinhos, de sozinhas, de estar isoladas também, arranca de novo uma nova rabia, não? Ou seja, acho que há também um sentimento aqui de não quadrar com o que está a passar e de não deixar querer. Depois acho que a luta sempre... Esquecimos o tempo largo dessas lutas e que precisamos também desse tempo para tomar decisões e tudo mais, mas acho que esse tempo emocional, em verdade, tá muito misturado. Ou seja, o terror, em verdade, sobre essa decisão foi muito rápida. Depois foi mesmo um sentimento de raiva, encontrar as seguranças, encontrar as máquinas, até encontrar da Jenner que estava lá, tipo, tentar fazer o trabalho, ou seja, claramente não estavam a tentar fazer nem merda, mas também essa coisa, não, que chamávamos-lhe para fazer, tipo, ocorrência, assim que claramente não estavam a fazer. Então também há uma toma de consciência que, a empresa... Todo isso, ou seja, tem a lei de seu lado, infelizmente agora, mas pronto, isso não, nunca fiz desistir ninguém. Há uma socióloga, antropóloga, creo que se chama Lena Flam, que escribiu nos anos 90 um libriño que se chama No que estuda as emoções vinculadas aos movimentos sociais. E fala de como hai emoções que di que son reaccionarias ou afins ou conformistas co poder e emocións revolucionarias e como unha se contrapón a outra, non? Entón fala de que, por exemplo, a vergoña é unha emoción reaccionaria, non? E a vergoña se contrapón ao orgullo. Fala tamén de que, por exemplo, a esperanza, esta é a súa idea, a esperanza é unha emoción reaccionaria e frente a esperanza ven a ira, non? E fala tamén, non, de que frente ao terror, que é unha, obviamente, frente ao medo, a raiva e a revolta é a emoción que é capaz de subvertir iso, non? E tirar para diante. Entón, sei que estáis nunha mala situación, pero me gusta que me dís que estades pues, nese punto, non? Da invadidas pola raiva e sin deixarvos pisar polo... Pois tal, inda que, bueno, podades facer o que podades facer. Exacto, e acho que tamén, ou seja, quando estaba a falar de temporalidade larga, tamén a raiva... Ou seja, agora se trocou para a raiva, mas hai que organizar essa raiva também. Acho que estamos mesmo um bocado nisso. Ou seja, acho que a expropriação mesmo fiz da luta do Barroso mesmo um cambio, sabe? Um capítulo novo de uma luta que já tem 8 anos. Estava a falar do terror, ou seja, para mim é muito importante porque também é uma cena que estou a ouvir sempre quando estou a falar com companheiras que estão en ese tipo de lutas, non, de defensa da terra, que o desgaste, o cansancio, o insomnio, o terror non é só as máquinas que entran, o terror é sa perder a cultura, perder amigos, perder familiares, perder tudo iso, e que iso já está a acontecer quando estás a defender. Aí tamén quería dizer unha cena sobre unha toma de palabra. Non, igual non. Bueno, quería preguntarte, xa en este rápido entrevista para que nos actualizaras, porque teño entendido de que tedes plans, no, po futuro, vais a facer accións no futuro, no? Teño entendido que vai haber un encontro no Barroso, en breve, tamén, no? Un encontro contra a minería, ou creo que incluso 2 encontros. Bueno, contanos un pouco que son as próximas accións que ibas a levar a cabo. Então, si vamos a acoller o encontro ibérico, e agora não tenho as datas porque abri outras datas para não esquecer, mas basicamente vai ser a volta do 20 de outubro, um bocado antes, acho que como tipo 15 ou qualquer coisa. Vamos ter outro encontro também, mas é um encontro um bocado mais fechado para lutas a nivel nacional e internacional. E é sobretudo, pronto, isso não é em nossa agenda, é só minhas pesquisas pessoal, que vai haver um mega encontro das minerias em Lisboa, que vai acontecer do 21 ao 23 de outubro. E seria fixe juntar-nos para imaginar qualquer resposta, porque é uma maltinha que se sabe organizar, que tem os recursos para juntar-se e fomentar um futuro que não queremos. E então acho que é momento também de juntar-nos. E acho que também posso acabar sobre isso, porque também acabo de voltar de um encontro em França. E estamos sempre a... Temos um companheiro também que agora está em România, não sei onde. E então acho que também levamos muito essa... E a nível pessoal eu levo muito isso em mim de juntar-nos a nível internacional e organizar-nos a nível internacional em contra desses megaprojetos. Todos. Depois, bueno... Todo isto é, digamos, máis centradas un pouco no, nas accións máis de rúa, de reivindicativas, de organización social, pero non sei se tamén, non sei, que accións legais ou mellor estades levando, tedes pensado, se tedes algunha folla de ruta en mente para, non sei, para exercer algún tipo de denuncia legal, enxuizar a xente que debería ser enxuizada realmente. Ok, então, só porque tenho a informação agora, o encontro ibérico é 16, 18 e 19 de outubro. E sobre a questão legal, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porque sei que temos muitas coisas, isso que eu não sou portuguesa também. Então, há toda uma cena que eu, o legal, desisti um bocado porque não conheço muito bem como é nesse território, mas temos vários casos em tribunais, notamente esse terreno do ano passado que defendemos durante, não foi um ano, mas foi 8 meses ou algo assim, e estamos à espera. Ou seja, em todos os casos estamos à espera. Eu tenho boa pouca esperança disso, porque é o que dizia, desde dezembro a lei claramente está do lado deles, então pronto, mas estamos a levar a Associação Unidos em Defensa do Barroso, está a levar muitos casos adiante. Nada, eu aseverava tan contundentemente que debería ser enxuizada porque realmente houve unha sentenza. Todo isto xa no pasado, unha sentenza que realmente se puxo de parte parte en defensa de, digamos, da xente que defende isto, ¿no? En contra de que se fixera minería, e non se fixo absolutamente nada. Non. O sea, que eso é lamentable. Os traballos pararon 2 semanas e voltaron. E, además, o que está a acontecer, pronto, mas eu não quero acabar sobre uma cena um bocado triste, mas estava a falar de uma expropriação, ou seja, em palavras dele, servidão administrativa, agora nos vai chegar outra. Então, pronto, vamos continuar, a associação vai continuar a pôr recursos e assim. Mas já não. Eu prefiro não, porque, ou seja, eu tenho coisas em mente, mas agora a cronologia das coisas lá tenho um bocado misturada, então. Bueno, animar então a gente a que vá a Barroso em outubro. Ali está, a verdade que é um sítio que paga a pena ir. Eu sempre que fui me senti muito acolhido. Muitas gracias, Paloma, por vir, por informar-nos de como está a situação. Ou já pudéramos falar máis tempo, pero as compas queren pasar a facer a próxima palestra. E obrigada, Burda Verde. Vale, moitísimas gracias por vir. E a vocês. My people, open your eyes.